se você vai me olhar daquele jeito de quem quer sempre mais, mais, mais. Eu preciso ter um dia pra nós dois, ficar-te bem com coração, deixar rolar essa paixão. Nada vai tirar você de mim. Quem sabe, meu bem, esse dia vem. E aí não vai ter pra ninguém. Então vem, faz amar você. Que eu tô louco pra dizer que não vou mais te deixar. Eu não quero mais viver sozinho sem você. Nada fica pra depois. Quero um dia pra nós dois. Me faz amar você. Eu tô louco pra dizer que não vou mais te deixar. Eu não quero mais viver sozinho sem você. Nada fica pra depois. Preciso te ver, preciso te ver, saber se você vai me olhar daquele jeito de quem quer sempre mais e mais. Eu preciso ter um dia pra nós dois, ficar de bem com o coração, deixar rolar essa paixão. Vai tirar você de mim. Quem sabe, meu bem, esse dia vem. E aí não vai ter pra ninguém. Vem e faz amar você. Amar você. Eu tô louco pra dizer que não vou mais te deixar. Eu não quero mais te ver sozinho sem você. Nada fica pra depois. Quero um dia pra nós dois. Faz amar, amar você. Tô louco pra dizer que não vou mais te deixar. Eu não quero mais viver sozinho sem você. Nada fica pra depois. Quero, quero, quero pra nós dois.